Olá, bem-vindo. Você está no podcast do blog The Gustibus, não é disputando um blog de economia e, pensando bem, tudo mais. Nosso endereço é http://subsolo.org/gustibus. E meu nome é Cláudio. Muito bem, nosso blog tem como objetivo a discussão de assuntos relacionados à economia ou à economia política. O podcast não vai fugir dessa regra, exceto hoje. Hoje a função desse podcast é simplesmente agradecer uma pessoa que me ajudou um bocado hoje, durante a tarde, durante a noite, tentando me fazer gravar o meu primeiro podcast. O nome dele é Pedro Sete Câmara, né? Pedro Sete Câmara é autor do blog O Indivíduo, cujo endereço é www.indivíduo.com. Pedro, muito obrigado, tá bacana demais. E só uma observação, esse não é o primeiro podcast no nosso blog, não. Na verdade, houve um outro há muito tempo atrás e depois a gente não conseguiu ter a oportunidade de fazer um podcast novo. Muito disto porque o antigo blogueiro, que é um grande amigo meu, Leonardo, deixou de participar do blog, me deixou um tempo sozinho, então o Ari se juntou a mim nesse empreendimento, né? E, bom, eu não tinha tecnologia de fazer isso. Agora eu tenho e eu acho que vai funcionar. Então, pessoal, eu espero que daqui a algum tempo a gente tenha entrevistas e matérias interessantes sobre a economia, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, me desculpa aí, desculpe-me, né, pela minha imprecisão e inexatidão e esse texto um pouco desorganizado, mas é um pouco a emoção do primeiro podcast que eu consigo gravar sozinho. É terrível fazer isso. Bom, vejo vocês na próxima, obrigado.